Ei, moça, só vim perguntar se esse teu coração tem dono. Se não tem até a vida bandida, eu abandono. Pra te ver sentando, pra te ver jogando. Senta gostosinho que eu peco a pose de malandro. Me jogando, jogando, jogando. Jogando. O que ela fez comigo, desceu pra bandido. Sem medo de se apaixonar na cama. Meu vulgo ela chama, se conheço piranha. Super.